Aula Telefonia. Conhecer e aprender no diálogo entre a ciência e o saber popular alentejano. Aula Telefonia. Aprender e conhecer com prazer na sua rádio. Aula Telefonia. Um programa da responsabilidade de Bravo Nico e Lourdes Pratas Nico. Numa parceria entre a Universidade Popular Túlio Espanca, da Universidade de Évora, e a Rádio Telefonia do Alentejo. Muito boa tarde e bem-vindos à nossa Aula Telefonia, hoje na sua quinta edição. Depois de termos aqui falado e debatido questões como as vacinas, a arte chocalheira, os sismos e o barranquenho, hoje convidamos para falar sobre inteligência artificial o professor Salvador Abreu, professor catedrático do Departamento de Informática da nossa Universidade de Évora, a quem dou já as boas-vindas e o agradecimento por estar aqui hoje connosco. Obrigado. Eu, antes de mais, queria, portanto, agradecer ao Bravo Nico o convite que me dirigiu, que muito me honra, de estar aqui na Universidade de Túlio Espanca a tentar, enfim, esclarecer algumas questões a ver com a informática e, em particular, com a inteligência artificial. Muito bem. Nós é que estamos muito agradecidos de o ter aqui e de poder contribuir hoje para esta conversa sobre a tal inteligência artificial, na tentativa de podermos contribuir para que os nossos ouvintes da Rádio Telefonia e os nossos estudantes da Universidade Popular Túlio Espanca possam ficar a conhecer um pouco mais este novo mundo que está aí e que cada vez mais vai estar presente no nosso quotidiano. E a primeira questão que lhe coloco é exatamente esta. O que é que se entende por inteligência artificial? Do que é que nós estamos a falar quando falamos de inteligência artificial? Talvez o complemento daquela que seria a nossa... Bom, não, isto não é talvez a melhor das respostas. Poder-se dizer que inteligência artificial é, digamos, os limites da informática, os limites da computação, ou lá do comportamento autónomo de máquinas. Pode-se recuar um bocadinho e ver que, digamos, as pessoas sempre tentaram fazer dispositivos que tentassem exibir comportamentos que fossem úteis, que fossem que demonstrassem um bom entendimento de uma situação e boas soluções. Portanto, a inteligência artificial é isso, é tentar encontrar, digamos, respostas para as situações de forma automática, portanto, sem intervenção humana. Sem intervenção humana. Quando é que nós podemos dizer que surge esta área da inteligência artificial? Há assim algum momento, alguma marca, algum acontecimento que possa ser assim o início deste mundo da inteligência artificial? Quer dizer, por um lado há os trabalhos de cibernética, vá lá, que vêm para meados do século passado, que no fundo têm umas bases formais, o trabalho de Gödel, mas que foram tornados, ou melhor, cuja viabilidade se manifestou só com o aparecimento de dispositivos capazes de realizar os processos que estavam a ser descritos. Digamos que o cálculo simbólico, ou seja, os computadores inicialmente foram feitos para fazer contas, certo. Não é? Portanto, para resolver problemas que normalmente eram muito específicos e demoravam muito tempo a fazer. Eram difíceis de fazer com precisão com os métodos manuais. Por exemplo, sei lá, coisas um bocado desagradáveis, não é? Como cálculos de balística, ou seja, uma aplicação militar. Sim, sim. Onde é que se aponta o canhão para que vá parar lá onde se quer. Isso feito, enfim, os cálculos feitos manualmente por pessoas eram, digamos, suscetíveis de erro, demoravam muito tempo a fazer, e com o aparecimento dos calculadores eletrónicos, vá lá, na volta dos anos 50, 40, 50, do século passado, começou a ser viável fazer essas contas de uma maneira mais rápida, fiável, portanto, com garantias de correção. Digamos, aquilo que acontece é que esses calculadores, a partir do momento que começaram a ser utilizados não para fazer contas, mas sim para fazer, olha lá, cálculo simbólico, portanto, coisas mais próximas de uma noção de raciocínio, aí pode-se dizer que efetivamente nasceu, digamos, a inteligência artificial. Quero notar assim um exemplo ou dois para os nossos ouvintes perceberem, um exemplo ou dois concreto, digamos, desses primórdios da inteligência artificial, assim, um processo que tivesse aparecido de novo, um procedimento industrial, enfim, um exemplo ou dois. A primeira ocorrência, digamos, de processos computacionais aos quais pudéssemos chamar de inteligência artificial era, digamos, o da interação, com seres humanos, com pessoas. Sim. E, em particular, os sistemas de diálogo, em que uma pessoa, digamos, um utilizador, se senta numa máquina de escrever, não é? Que é um terminal de computador, e escreve coisas e depois tem um diálogo, tem uma resposta e depois pode, portanto, continuar a dialogar. Se estiver a falar com um computador, digamos, aquilo de que estamos a falar era uma das primeiras aplicações de inteligência artificial, que era sistemas de diálogo, sistemas de compreensão e síntese da língua natural. Certo. Portanto, certo. As pessoas falarem, exprimirem-se com o computador na nossa própria língua. Certo, certo. Muito bem. Uma questão que eu queria colocar são, digamos, algumas áreas da nossa vida cotidiana em que esta inteligência artificial hoje vai tomando conta de muitos dos processos e de muitas das nossas ações. Por exemplo, no âmbito da condução automóvel, é talvez uma das áreas mais, digamos, críticas hoje de presença constante e cada vez mais acentuada da inteligência artificial. Quer-nos falar um pouco do que é que se passa hoje nesta área? Talvez antes de entrar especificamente no caso da condução, aos veículos autónomos, convém talvez separar duas espécies de coisas às quais podemos chamar inteligência artificial, mas que são mesmo muito diferentes. Uma delas é, digamos, a inteligência artificial simbólica, na qual nós manipulamos conceitos, e esses conceitos são abstratos e depois tentamos relacioná-los. A inteligência artificial simbólica caracteriza-se por tentar modelizar o raciocínio, ou seja, procuramos fazer com que o processo automático, o processo computacional, exiba traços de comportamento inteligente. Sim. Ou seja, sei lá, conhece bem as regras de determinado jogo e então consegue fazer umas jogadas que são acertadas. Há aqueles jogadores de xadrez que jogam com máquinas e essas máquinas... Em parte, sim, parcialmente sim. Sim. Portanto, mas digamos... por exemplo, demonstrar que determinada coisa é verdade. Certo. Ou encontrar um plano para resolver para atingir um determinado objetivo. Certo. E um plano que seja bom, de certa forma, não é? Que maximize, digamos, com uma qualidade. Por um lado temos isso. Por outro lado, temos uma espécie de... raciocínio não estruturado, que tem mais a ver com encararmos um sistema como uma caixa preta que tem entradas e que tem saídas e que depois tem coisas que se passam lá dentro, e nesse aí o que vamos ter é os processos de inteligência artificial mais conhecidos como machine learning ou aprendizagem automática. Sim, sim. Portanto, e esse aí, os conceitos mais próximos daquilo que nós entendemos como sendo o nosso raciocínio, sim, não existem. Certo, certo. E essas, então, digamos, essa aprendizagem automática são sistemas que por si só conseguem ir aprendendo e tornando mais eficiente os processos que estão a elaborar, porque eles conseguem evoluir. Sim, um sistema, portanto, que, digamos, que se possa caracterizar como sendo de aprendizagem automática, de machine learning, poderá ser, por exemplo, uma rede neuronal. Sim. Que segue um modelo inspirado na natureza, não é? Portanto, a observação dos seres vivos, como é que certas das suas funções são feitas. E essas redes de neurónios, portanto, que são cadeias de, vá lá, como que interruptores que se desencadeiam mutuamente, com base noutros, com o conhecimento de outros vizinhos, podem ser, digamos, treinadas perante situações concretas e depois de esse processo de treino podem ser aplicadas a outras situações para que aquelas que são as suas saídas exibam um comportamento que espera-se seja, certo. Seja razoável. E no caso dos automóveis, que há pouco estávamos a começar a falar antes de fazer essa distinção, digamos, mais das duas categorias que podíamos encontrar de inteligência artificial, uhum. No caso da condução automóvel, o que é que se passa hoje que tem a presença desta inteligência artificial e da condução automática, enfim? O que é que há aí hoje? Um veículo autónomo tem que ser capaz de desempenhar funções a vários níveis de granularidade. Portanto, por um lado, tem que ser capaz de parar, mal vir um sinal de stop ou um semáforo vermelho. Consegue reconhecer um sinal de stop e para por si só. Exato. Tem que reconhecer essas situações. Sim. Que exigem uma reação imediata. Não é? Certo. Por exemplo, sei lá, se aparece um peão no passeio e que de repente faz que vai avançar, o veículo deverá evitar isso a todo custo, não é? Certo. Isso é, digamos que, um comportamento reflexo, portanto, um comportamento que é ditado por entradas, sinais, não é? Que estão sempre a ser adquiridos e que constituem um fluxo contínuo e potencialmente, quer dizer, muito, muito significativo. E o automóvel faz essa paragem, digamos assim, perante o peão ou perante o stop, independentemente da ação do condutor. Portanto, ele reconhece o perigo e ele aciona o seu travão. Pois é, aqui estamos a partir do princípio, que estamos mesmo perante um veículo autónomo. Sim. E o veículo autónomo, como o nome indica, conduz-se a si mesmo. Certo. Se fará bem ou não, será outra história. Mas, portanto, há essa questão de como reagir a questões locais, ou seja, imediatas, coisas, certo, que estão ali, pronto, certo. Apareceu uma pessoa à frente, está ali, certo, um carro à frente que travou, agora, eu também tenho de travar, porque senão bato. E por outro lado, há a parte mais a longo prazo de planeamento, uhum, que é, por exemplo, eu digo-lhe, bom, eu agora leva-me para casa, pronto, e o carro deverá saber o que é quer dizer casa, sim, para mim, sim, não sim. É? Sim. E qual é que será o melhor caminho? Isso é uma coisa da qual nós temos, mesmo sem veículos autónomos, já uma boa experiência no cotidiano, não é? Sim. Com os programas de navegação automática que utilizam muita informação, para além da cartografia e do sentido das ruas. Pode acontecer, num futuro muito próximo, que eu, digamos, me sento num automóvel, lhe diga, leva-me para casa, e troca as pernas, abre o jornal, e ele vai-me levar a casa, e ele faz a condução toda. Sim, isso... Em certos sítios já consegue fazer isso. Em certos sítios já consigo isso. Desde que sua casa seja nesses sítios. isso acho que é o tipo de objetivo que nós queremos ter quando falamos de ferramentas para a humanidade, não é? Sim, nós queremos coisas que sejam libertadoras. Até, por exemplo, faz com que muitas pessoas que hoje não conseguem conduzir um automóvel por alguma limitação física ou de outra natureza tenham acesso à utilização do automóvel, não é? Porque se ele vai fazer tudo, a pessoa não tem qualquer responsabilidade a não ser dizer para onde é que quer ir. Exato. Portanto, isso tem, digamos, um grande potencial até de angariar novos utilizadores dos automóveis. E mesmo nesse tipo de situação vamos encontrar coisas que são aspectos do que eu tinha referido há bocado, ou seja, primeiras manifestações de coisas que pudéssemos chamar de inteligência artificial, que é o reconhecimento da expressão. Sim, portanto, sim. As pessoas poderem dizer Pronto, agora quero ir ver um filme que gosto. Por exemplo, fazer uma afirmação dessas e o carro levar-me para o cinema em questão e já agora comprar os bilhetes e fazer porque essas coisas. Já conhece os meus hábitos, os meus gostos e consegue, pois, digamos assim, reconhecendo isso, ter um comportamento à medida disso. Isso. Portanto, isso, esse género de vai lá, comportamento por parte de objetos. Eu posso um dia chegar a dizer assim, por exemplo, dentro de um automóvel, dizer assim, leva-me a casa, e emitir uma ordem para a minha casa a dizer, abre a luz, aquece lá a sala e aquece, digamos, o jantar e tal, e a casa organizada faz-me esses serviços todos e eu chego a casa, é só sentar-me no sofá e tenho lá a comida quentinha e tal. Isso é tudo possível. Bom, isso por acaso consegue-se fazer com alguém em casa a dizer, olha, estou a chegar. Mas sim, a automação, portanto, doméstica, sim, sofreu, digamos, um incremento muito significativo nos últimos anos, não só por causa desta, das capacidades de interação, uhum, digamos, que nós poderíamos designar como, inteligentes, por exemplo, aquela que é da língua natural, mas também da generalização da capacidade de atuação. Uhum. Por exemplo, ter uma proliferação de pequenos sensores espalhados pela casa, que me vão dizer a temperatura, que vão dizer se está muita luz ou pouca luz, se me vão dizer se há muito ou pouco barulho, enfim, coisas desse género, conjugada com dispositivos que podem influenciar o meio ambiente, como lâmpadas, ventoinhas, ar-condicionados, pronto, não sei, talvez fogões e coisas assim, mas isso é um bocadinho mais elaborado, ou aspiradores. Tudo isto integrado, se for suscetível de ser controlado de uma maneira coerente, sim, pode-se dizer que fica uma entidade com um comportamento inteligente. E agora vamos falar um pouco na área da indústria, também, que é uma área onde certamente isto tem muito interesse pela capacidade que tem de gerar, digamos, processos industriais muito mais rentáveis e eficazes, eventualmente com menos pessoas, não é? Com menos custos em recursos humanos. Claro. Portanto, quero falar um bocadinho desta área na indústria. Portanto, a indústria tem como objetivo em geral, a produção de algum bem ou um serviço, mas que tem sempre custos, não é? E, portanto, vai procurar otimizar, digamos, a quantidade, a qualidade daquilo que é produzido em função daquilo que é utilizado para lá chegar. Ferramentas de inteligência artificial vão aparecer como formas de controlar os processos industriais. Uhum. Isso é especialmente evidente quando se olharmos para linhas de montagem que têm, se considerarmos que a linha de montagem, uma coisa que está a ser produzida, passa daqui para ali, para ali, enfim, tem vários estádios, em cada um deles poderá estar ou um operário ou vários, ou então um robô, portanto uma máquina que é capaz de executar tarefas que são eram uma pura repetição. Aqui estou a pensar, sei lá, os robôs de pintura, não é? Sim. Que era um profissional, uma pessoa, um pintor, que ensinava o robô. Uhum. Ou seja, fazia uma série de movimentos e depois o que o robô fazia quando usado numa linha de montagem era simplesmente reproduzir aqueles gestos ao milímetro. Sim. Aquilo que estamos a falar, quando estamos a introduzir inteligência artificial, quando estamos a introduzir esta capacidade de raciocinar, é da possibilidade destes processos poderem ser variáveis, poderem ser adaptativos, poderem, perante determinadas situações, ter um desenrolar ou outro. Já não são repetitivos, mas os aparelhos têm a capacidade de recolherem essas informações do meio ambiente e adaptarem o processo àquilo que são as informações que eles recebem. Embora, quer dizer, na sua natureza continuam a ser repetitivos, o objetivo é sempre o mesmo. Certo. Agora, de facto, vão-se adaptar a situações podemos diversas. Ter fábricas, claro, eventualmente até já hoje teremos fábricas com poucas ou nenhumas pessoas a trabalhar. Sim, e isso, pronto, é digamos uma fonte de preocupação. Pois, estou a pensar agora quem é que paga depois as pensões, não é? E a segurança social e essas coisas todas. Pois, os robôs não... Ainda não descontam, não é? Ainda não descontam. Exato, não descontam e não... Não voltam, temos que começar a pensar nisso. Outra área em que esta inteligência artificial e todos estes sistemas tecnológicos estão cada vez mais presentes é a área da medicina, da saúde. Uhum. Até já, eventualmente, existem intervenções cirúrgicas, etc., em que as máquinas são tão importantes quanto os cirurgiões. Aí há vários aspectos, não é? Portanto, por um lado, há o da medicina assistida por computador, que envolve como que instrumentos mais precisos. E com maiores capacidades, vá lá, mecânicas. Algumas delas são mesmo bastante surpreendentes, não é? E, por outro lado, aqueles que têm a ver com o diagnóstico. Uhum. O diagnóstico que se reveste, mais uma vez, de dois aspectos. Um deles é o ser capaz de determinar se determinada coisa está ou não. Por exemplo, ter os dispositivos de endoscopia, por exemplo, que vão ver, mesmo literalmente ver, vão permitir que os médicos vejam uma realidade, enfim, parte de um paciente que não poderiam de outra forma. Vem ao estômago, por exemplo. Exato. Ou esófago, uma coisa qualquer. Sem ter que fazer uma operação. Sim. Não, portanto, sem ter que abrir. Portanto, toda a parte de imagiologia médica tem sofrido um desenvolvimento muito, muito grande nas últimas décadas e pode ser um componente de informação de um sistema de decisão. Portanto, e aqui aquilo que poderemos falar como sendo inteligência artificial, mais uma vez, não vai ser o ser capaz de ver as coisas ao milímetro, mas mais ser capaz de as identificar como sendo uma manifestação de alguma patologia ou sim, outra. Sim. Portanto, mais uma tarefa de diagnóstico, portanto, as funções mais elevadas, digamos. Os próprios aparelhos médicos conseguem fazer esse diagnóstico comparando o que estão a observar com outras observações, milhares delas, milhões delas que eles têm. Exato. Nas suas mãos. Poderão, perante observações, dizer, ah não, isto é cancro de pulmão ou sim, sim, é tuberculose. E com mais eficácia esse diagnóstico, mais certeiro do que o diagnóstico do próprio sim, médico. Sim, sim, sim, sim. A questão aqui também não é substituir-se sim, ao médico. Sim. É ajudar o médico. Ser uma ferramenta de assistência. Sim. Porque, e isso acho que é importante, a responsabilidade dos diagnósticos, no fundo, das escolhas entre explicações ou abordagens, deve ser imputável, quer dizer, deve estar numa pessoa, não num processo automatizado. Só que essa decisão dessa pessoa tem muito mais informação e mais fidedigna com o recurso a essas tecnologias que permitem ter mais certeza naquilo que se está a observar. Exato, portanto, poder-se dizer que são mecanismos de assistência à decisão. Certo. E os aparelhos também já fazem operações, portanto, há aparelhos que já fazem cirurgias às pessoas hoje? Eu acho que sim, quer dizer, podem ser mais ou menos, digamos, operados por humanos, sim, sim. Como questões de telemedicina. Sim. Em que chega a haver cirurgia em, portanto, em operação remota. Por outras palavras, isso pode estar o cirurgião em Lisboa e o doente aqui em Évora a ser operado pelo cirurgião em Lisboa. Exatamente. Uhum. Ser capaz de fazer uma coisa dessas de uma maneira fiável, uhum, é claramente uma coisa extremamente útil, uhum, e potenciadora, não é? Claro, claro. Muito bem. E na nossa vida cotidiana, telemóveis, computadores, o que é que nós temos assim na nossa vida cotidiana que nem suspeitamos e que tem a ver com esta realidade da inteligência artificial e que interatua connosco, que nos ajuda e que nós nem sequer sabemos que é isso? Quer dar assim algum exemplo? Quase todos os telemóveis. Quase todos os telemóveis. Hoje em dia dizem que têm inteligência artificial aqui, inteligência artificial para ali, e tentam apresentar isso de várias maneiras, mas talvez as mais notórias serão a fotografia. Sim. Da maneira como dizem que fazem aqueles retratos com o fundo desfocado e não sei o quê, e utilizam técnicas de inteligência artificial para separar aquilo que está no primeiro plano e aquilo que não está. Mas também, portanto, esse é um exemplo. Outro será nas interações automatizadas, portanto, nos assistentes pessoais, não é? Naqueles programas que estão a ocorrer no telemóvel, no qual eu digo: olha, marca uma reunião para amanhã às 4 ou qualquer coisa assim. E agora ouvi-se o telemóvel a dizer: já está. E o dia está calado, não é isso? E aí chegamos a, mas isso, quer dizer, muitos dos nossos ouvintes já terão experimentado uma situação dessas uma vez ou outra. Muitas vezes isso não funciona bem, né? E para o português então talvez ainda menos, porque grande parte destes processos tem a ver com o reconhecimento da língua natural. Sim. Ou seja, aqui a ideia é que hajam ferramentas que se integrem na nossa vida da forma menos obtrusiva possível. Uhum. E, portanto, eu simplesmente chegar ali e dizer o que quero é a forma mais natural que teria de o exprimir. Agora, vou dizê-lo em português, como é evidente, e o português, digamos, não é a língua mais, digamos, na qual mais a maior parte dos desenvolvimentos sejam primeiro feitos. Mas claro que há investigações. Caminhamos para um mundo em que eu vou pedir aos aparelhos para me fazerem as coisas que eu necessito, e falo com eles, e eles falam comigo e fazem o trabalho que eu lhes peço para eles fazerem. Sim. E o ser capaz de o dizer, sim, simplesmente, e de ter uma resposta só ouvindo falada, é extremamente confortável. Mas às vezes é um bocado passível de ser mal interpretado. Uhum. Portanto, uma experiência que acho que é comum para quem já tentou assim falar com o telemóvel para lhe dizer o que fazer, por exemplo, às vezes aqueles sistemas de atendimento de atendimento de mensagens para o telemóvel a dizer que não está disponível, mas se deixar uma mensagem se alinhar passada para texto e entregue, aquilo raramente funciona, pelo menos na minha experiência. Portanto, por um lado há isso, a facilidade de comunicar diretamente falando, e por outro lado há a complexidade daquilo que queremos dizer e em que medida é que isso pode ser interpretado de uma maneira útil. Gente, dizer uma coisa como marcar uma reunião para amanhã é uma coisa simples, mas agora dizer qualquer coisa género, pronto, dá-me uma boa ideia para saber o que é de fazer a seguir, já coloca desafios mais. Outra área que eu gostaria também de falar um pouco hoje aqui na nossa aula de telefonia, que tem a ver com penso eu, também com esta realidade, este universo de inteligência artificial, tem a ver com a nossa interação com a internet e, digamos, o rastreio que fica possível ser feito da nossa vida, não é? E a devassa que fica possível ser feita da nossa vida. Eu penso que hoje as pessoas que navegam na internet, que interatuam com muitos sistemas na internet, a internet sabe mais de nós do que nós próprios, muitas vezes, não é? E nós somos bombardeados com publicidade, nós somos, digamos, sinalizados aqui ou ali. Portanto, hoje quem quiser sabe tudo o que eu faço, tudo o que eu penso e pode colocar-me ali à frente as coisas que eu quero consumir a qualquer hora, etc. Não é bem quem quiser. É a Google e talvez a Apple. Essas grandes empresas. Facebook também. Portanto, são aqueles que têm acesso a muita informação sobre muitas pessoas. Sim. Isso é uma perspectiva um bocado assustadora, porque estas possibilidades tecnológicas foram sendo desenvolvidas porque eram possíveis, simplesmente porque era possível e porque era giro, porque era uma coisa entusiasmante ser capaz de fazer. Ai, porreiro, quando é que foi a última vez que eu estive aqui? Ah, foi há 2 anos. Portanto, ser capaz de ter esse tipo de informação é uma coisa que é interessante, e o ser capaz de disponibilizar um sistema que o faça também é uma coisa entusiasmante. Agora, tem um perigo, não é? O que acontece, pois, é que quando estas coisas começam a ser assumidas como normalidade, nós pronto, já não pensamos duas vezes de dizer que, pronto, estou aqui, estou ali, quando, para onde é que quero ir, quem são as pessoas com quem eu falo, e estes sistemas, vá lá, pervasivos, não é? Que inclui aquilo que se faz com os telemóveis, mas também os e-mails, enfim, esse tipo de comunicação entre pessoas, estão formam uma rede de informação que é detida por uma entidade que nós assumimos ser benévola. Uhum. Essas grandes empresas, não é? Sim, que são essas empresas que têm, digamos, um alcance global. E essa informação é valiosíssima, não é? Porque se alguém tem essa informação toda acerca do que eu fiz, do que eu vou fazer, de onde é que eu estive, o que é que comprei, o que é que eu consultei, o que é que eu vi, o que é que não vi, essa informação pode ser muito valiosa, por exemplo, para se me quiserem fazer mal. Sim, ou se quiserem fazer outra espécie de mal, que é vender coisas. Vou vender-me coisas, exatamente. Mas aí não é. Por exemplo, eu às vezes estou. Peço desculpa só do interromper. Okay. Eu estou na internet e estou, por exemplo, ou estou no Google, ou estou no Facebook, e ao meu lado está uma pessoa também no Facebook, e a publicidade que vem aparecer na minha página de internet não é igual à publicidade que aparece para o meu colega que está ao lado. Pois não. Porque eles sabem que sou eu que estou ali. Sabem quais são os seus hábitos, sabem o que é que têm andado a ver, e isso muitas vezes cria, digamos, efeitos de câmara de eco, não é? Sim. Ou seja, se eu tenho andado a interessar-me por determinada coisa, o sistema que apresenta coisas mais ou menos aleatórias, o motor de busca, por exemplo, vai-me começar a apresentar mais daquilo. Sim. Mais daqueles que sabe que eu tenho andado a ver. E isso começa-se a tornar um bocado pesado. Uhum. Portanto, as pessoas não têm muita a noção de que isto tem continuando por onde está, vamos ficar, não diria totalmente entregues, mas quase, a entidades sobre as quais não temos controle nenhum. Uma das áreas em que mais se tem discutido a presença deste tipo de tecnologia e a má utilização que ela tem tido é a política e da influência da opinião pública através deste tipo de tecnologia. Exato. Isso é perverso, não é? Porque já tem, dizem os especialistas, condicionado muitas eleições livres e feito, digamos, eleger pessoas que dominavam esses processos, ou que tiveram acesso a alguém que dominava isso e que conseguiram influenciar a opinião pública. Pois, isso tem a ver um bocadinho com aquilo que é a utopia da internet, porque a internet é a comunicação para todos, comunicação por igual para todos, ou seja, qualquer um tem uma voz capaz de atingir todos, e por isso realmente seria... nesse sentido é que estava a dizer que é uma comunicação utópica, não é? Portanto, só que o que acaba por acontecer é que, não havendo, digamos, um acordo generalizado de boa utilização, facilmente podem aparecer agentes que vão fazer um uso distorcido dessa mesma informação. E os casos que estava a referir, que terá acontecido, portanto, na esfera política nos últimos anos, julgo que em Portugal ainda não. Mas nos Estados Unidos, a eleição do Presidente Trump disse sim, que. Foi, e o Brexit. Sim, o Brexit. Isso claramente teve. Teve a ver, quer dizer, pelo menos uma coisa é certa, teve a ver com a importância que as pessoas atribuem à discussão nestes meios, que quase que se aparentam a uma discussão, como estamos a ter aqui, uma conversa, mas que na realidade é totalmente desmaterializada. Uhum. Portanto, tem ares de interação, mas na realidade uma pessoa está num sítio qualquer, numa ponta do mundo, outra pode estar noutra, e outra até pode nem ser uma pessoa, até pode ser, mas é isso que eu estava a pensar, pode haver uma um máquina, processo automatizado, pode estar uma máquina a falar comigo e a dialogar comigo e a influenciar-me, sim, ou pode estar uma pessoa a fingir que é outra. Exatamente, não é? Exatamente. E isso será muito fácil de fazer, porque não temos contacto visual, não temos, pronto, não há interação, não há aqueles reguladores da interação que temos na vida normal. Não é? O que é que as pessoas podem fazer na sua vida cotidiana para tirarem o máximo benefício deste mundo e terem a máxima cautela com estes inconvenientes todos? Portanto, isto é uma coisa boa se for bem aproveitada e bem aplicada, mas pode ser terrível se... Pois é, então é fácil, não dar o número de bilhete de identidade, o nome de solteira da mãe, etc. Não, essencialmente é estar atento sobre aquilo que nos é pedido. Sim. E procurar sempre certificar-nos sobre para que é necessário que nos peçam determinada informação. O GDPR, portanto, a legislação de proteção de dados europeia, estabelece regras que devem ser observadas pelas organizações para funcionarem no... na internet, portanto, para proteger isso, as pessoas. E isso, a intenção é isso, é tentar contrariar um bocadinho o espécie de Far West em que nos encontramos, não é? Certo. Em que vale tudo e não há mecanismos legais para limitar aquilo que é feito com a informação pessoal. Claro. Portanto, a questão é, sobretudo isso, é quem é que tem informação pessoal de quem? E em que medida é que um indivíduo pode limitar aquilo que terceiros podem ter sobre si. Muito bem. Professor Salvador Abreu, uma última parte da nossa conversa agora que eu devia, digamos, colocar como desafio era falar um pouco o que é que existe disto na nossa Universidade de Évora. Sabemos que a nossa universidade está a trabalhar nisto, que tem projetos de investigação, que tem investigadores, que tem professores desta área, como é o seu caso. O que é que nós temos aqui na nossa cidade, na nossa universidade, que seja de ponta nesta área? Portanto, nós, quando vieram os primeiros, os docentes que viriam a formar o Departamento de Informática, a maior parte de nós já éramos doutorados em Inteligência Artificial. E, portanto, não será uma grande surpresa que a maior parte do trabalho de investigação que se realiza na Universidade de Évora em informática, seja na área da IA, da inteligência artificial. E aqui temos algumas vertentes, por exemplo, aquelas que têm a ver com língua natural. Uhum. Portanto, os projetos no tratamento e utilização da língua portuguesa em particular têm sido objeto de vários projetos ao longo dos anos. Portanto, isto não estou a falar só daqueles que estão a decorrer, mas é uma coisa que já vem de muito atrás. Portanto, há vários colegas meus que trabalham em língua natural e em particular no português. Há alguns colegas que trabalham nas áreas mais, digamos, mais in do machine learning, né? Portanto, que no fundo procuram aplicações de técnicas de machine learning de situações com uma grande diversidade, que podem incluir, por exemplo, sei lá, avaliação de queijos de Évora, né? Avaliação qualitativa sem ter que os comer todos, por exemplo. Com uma máquina é possível ter a percepção da qualidade desses queijos. E formas de reconhecimento de certas qualidades em termos de, por exemplo, tratamento de imagem. Sim, sim. Se tirar uma fotografia, uma fatia de queijo e dizer, este está bem. Mas sem nunca dispensar a prova, não é? Que é... faz sempre parte do processo. Também terá que ser acompanhado, mas. Também relacionado um bocadinho com a parte da língua natural, temos a parte do raciocínio computacional. Portanto, que tem a ver com a representação de informação e o ser capaz de exprimir raciocínios, como que demonstrações de teoremas sobre determinados modelos, portanto, determinadas coisas que tentam representar uma situação. Aí também temos uma tradição bastante forte. E coisas assim mais do dia-a-dia, como os queijos e outros exemplos de investigações que estejam a ser feitas ou que foram feitas e que têm impacto na vida cotidiana de cada um de nós. Tivemos sistemas, portanto, esses dos queijos, que lhe falei. Sim. Alguns que têm a ver com sistemas de rega. Certo. Outros que têm a ver com sistemas de agricultura de precisão, não é? Portanto, pôr coisas só a quantidade necessária. Sim, em vez de andar aí as máquinas conseguem ter a informação toda para saberem quanto é que metem de semente e de fertilizante e de água e onde e quando. Exato. Sim. As coisas sobre o português, pronto, há interpretação de textos. Sim. Tradução de textos, a tradução automática, nós podemos pensar que só porque vamos ao Google Translate e escrevemos uma coisa e sai algo, que o problema está resolvido. Não está. Quer dizer, aliás, basta ver a qualidade da tradução que sai dessa forma, está longe de se poder dizer que é um problema arrumado. E nós aqui em Évora estamos a trabalhar no aperfeiçoamento dessa tradução. Trabalhamos nisso. Sim. Também trabalhamos na capacitação de todos estes métodos, no sentido de fazer mecanismos computacionais capazes de serem poderosos, serem potentes o suficiente para resolver os problemas, em particular ser capazes de utilizar as arquiteturas computacionais paralelas, por exemplo. Sim. Porque não falei disso agora, mas digamos, o nós termos um programa significa vamos codificar uma sequência de instruções, e essa sequência de instruções irá ser executada uma por uma por um dispositivo eletrónico que é o computador. Quanto mais depressa for o ritmo a que esse computador executa as instruções, mais rapidamente será executado o programa. O problema é que há aqui uns 20 anos para cá, a velocidade com que os computadores conseguem executar listas de instruções esgotou. Parou um bocado. Parou um não é? Bocado. E, portanto, é necessário exprimir os programas como já não é um músico ali a tocar um instrumento, é preciso que seja uma orquestra para fazer mais barulho. Portanto, podemos usar uma analogia dessas. Ou seja, temos que fazer computação paralela, temos que fazer computação em vários processos a decorrer ao mesmo tempo, em vez de um só. Aí temos tido bastante trabalho nos últimos também, enfim, nas últimas décadas. Muito bem. Muito bem. Não sei se há assim mais algum aspecto que gostaria de realçar na nossa área da inteligência artificial que não tivesse sido aqui abordado na nossa conversa, não é? Porque isto de falar com pessoas especialistas não é fácil. Não, para fazer questões, há questões técnicas, mas não vou entrar mais dentro disso. A questão é que estamos perante estamos numa fase de avanço científico e tecnológico tal que estamos mesmo à beira de uma mudança de tal ordem que em termos sociais não sei como é que nos vamos organizar. Vou-lhe fazer um desafio para terminarmos a nossa conversa. Imaginemos-nos que estamos daqui a 30 anos cá todos, não é? Nós vivos. Não, os nossos. Eu não gostava de cá estar daqui a 30 anos e o Manuel Aranha também passou. Espera, acho que sim. Vamos ver. E se cá estivéssemos, não é? Com saúde, o que é que seria um dia cotidiano de uma vida de uma pessoa com todas estas tecnologias, com toda esta inteligência artificial metida no meio da vida? Como é que seria a nossa vida? Consegue imaginar? Provavelmente teríamos de ir a trabalhar. Ainda não acabava com isso. Nós, nessa altura, talvez já não precisemos. Espero, não. Eles têm continuado a avançar a idade da reforma, mas... Pois, nunca sabe. Nunca fiando. Mas, digamos que a maior parte dos processos seriam transformados em processos de decisão mais alta, ou seja, seriam tremendamente assistidos. Uhum. Não é? Ou seja, a maior parte das pessoas, o que eu acho, não sei, passaríamos talvez a ter a semana de 2 dias. Sim. Portanto, o fim de semana é super comprido, não é? Super comprido. E o resto do tempo, até dedicado ao lazer, que possivelmente seria andar a jogar jogos numa consola, não sei. Enfim, não. Muito bem. Vamos ver se cá estamos daqui a 30 anos para saber se vai ser assim uma vida melhor, com mais tempo livre, com mais, digamos, riqueza, e ela que seja mais bem distribuída para que todos possam usufruir também dessa nova vida, não é? Professor Salvador Abreu, agradeço-lhe muito a sua disponibilidade e a sua presença na nossa aula de telefonia. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui connosco, falar destas questões tão interessantes e tão atuais, e de certeza que vão tomar conta da nossa vida no nosso futuro. Daqui a 30 anos, talvez a nossa rádio telefonia cá continue como um robô chamado Manuel Aranha. Vamos ver. Nessa altura, 100 pessoas já. 100 pessoas já. Até para o mês que vem, com uma outra aula de telefonia, desta vez com um conteúdo da cultura popular, que será divulgado oportunamente. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e até lá. Aula de telefonia. Conhecer e aprender no diálogo entre a ciência e o saber popular alentejano. Aula Telefonia. Aprender e conhecer com prazer na sua rádio. Aula Telefonia. Um programa da responsabilidade de Bravo Nico e Lourdes Pratas Nico, numa parceria entre a Universidade Popular Túlio Espanca, da Universidade de Évora, e a Rádio Telefonia do Alentejo.